Amém. Boa noite, igreja. Eu tô com um encosto aqui, é o Exu da rinite alérgica. Cuidado. Ele pode tomar conta de você também. Então, se você precisar, eu posso te emprestar o Neosoro. Ou, se você quiser também, eu posso te emprestar meu lencinho, mas acho que você não vai querer. Enfim. A gente está aí promovendo essa série de sexualidade e show de bola, graças a Deus. A gente faz parte de uma igreja que está aberta a falar sobre isso. Vocês sabem que a sexualidade é um tabu, não é só dentro da igreja, mas fora também, né? E o que tem se falado fora é de uma maneira muito distorcida. Então, se a gente não começar a falar dessas coisas dentro da igreja, o que a gente vai colher são coisas ruins, e nós já temos colhido. Muitas coisas ruins têm acontecido na sexualidade da igreja, e a gente está aqui para tentar trazer um pouquinho de esclarecimento, começar a abrir um diálogo sobre isso, porque nós entendemos que isso é primordial na nossa vida, faz algo que faz parte, que é algo da nossa vida, é inerente ao ser humano, nós precisamos falar, lidar com isso. Então, graças a Deus por essa liderança, por essa igreja que está se abrindo para isso, glória a Deus. Quantos aqui estavam no seminário de ontem ou tiveram no sábado passado? Bacana, uma boa parte, né? Alguns aí, algumas pessoas não vieram aqui. Mas a gente teve a oportunidade de estar falando sobre bastante assuntos. Ontem nós falamos sobre pornografia, masturbação, distorções, de uma forma bem aberta. Hoje a gente não vai abordar isso, mas nós vamos poder, ainda dando uma introdução, como a Cássia já deu no domingo passado, a gente vai ainda estar introduzindo alguma coisa e nos próximos domingos aprofundando mais. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Alana. Não vou falar meu apelido aqui no Gólgota. Eu não vou ser humilhada. E os que sabem, por favor, não falem. Vocês estão sob pecado. E há 7 anos eu faço parte da Jocum, Jovens com uma Missão. Tem bastante. Cadê o Jocumeiro daqui hoje, aqui no Gólgota? Aí, ó, sempre presente. Tem mais uma por aqui, cadê que não levantou a mão? Tem uns que estão com vergonha. Que isso, gente? Por favor. Então, faz 7 anos que eu faço parte da Jocum, Jovens com uma Missão, e dentro da Jocum eu trabalho nessa área de sexualidade. A gente tem feito um trabalho aí há um bom tempo. Antes mesmo de eu fazer parte de Jocum, eu já trabalhava nessa área de sexualidade, evangelismo, aconselhamento, mais ou menos uns 8 anos já que eu trabalho com isso. E o que a gente tem visto é que cada vez mais isso tem aumentado, a tendência realmente é as coisas ficarem mais escancaradas e a gente tem que aceitar algumas coisas aí, né? Goela abaixo, né? Às vezes eles vão conseguir até impor algumas coisas no sentido de como a gente pensa, né? Por que que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês? Porque eu sempre fui muito apaixonada pelos GLS, sempre, sempre, sempre tive muita amizade com gay, com lésbica, gostava muito de moda, sempre estava nessa área da moda, então eu tinha muita amizade. E quando me converti, foi algo muito natural. Essas pessoas vinham me procurar para se abrir, para se aconselhar, e eu sempre tive muita dificuldade para inserir essas pessoas dentro da igreja, né? Então, em um momento na minha vida, eu falava assim, sabe, você quer saber de uma coisa? Eu não preciso de igreja, né? Essas pessoas precisam de Deus. Essas pessoas precisam de Deus, talvez não precisem de igreja. E eu me voltei mais para as pessoas de fora. Trabalhei muito com evangelismo. E num desses evangelismos, muitos anos, eu comecei a fazer um trabalho com travestis. E teve um deles que pessoalmente mudou a minha vida, assim, minha forma de pensar. Eu queria compartilhar com vocês. A gente fez um trabalho assim de quase 2 anos. Todo julho a gente ia para o Festival de Dança em Joinville, sempre para trabalhar com isso, com evangelismo, com os artistas e com a galera também da rua. E eu especialmente ia conversar sempre com travestis. E depois de 2 anos, um desses travestis chegou para mim e falou assim: Alana, eu entendo que você fala sobre esse amor de Deus. Eu entendo Eu entendo essa coisa de Jesus querer me transformar, que Jesus me ama acima de tudo. Mas é o seguinte, hoje eu tenho silicone, eu tenho bunda, eu tenho seios, e eu sou assim. E o que que vai acontecer? Eu vou chegar dentro da igreja, eu vou ser amado, as pessoas vão me aceitar. E aí eu tive que fazer uma séria reflexão, e eu não podia mentir para ele. Eu falei, infelizmente, talvez você chegue na igreja e as pessoas vão te rejeitar. Infelizmente, talvez você chegue na igreja e as pessoas vão te tratar com desdém. Mas Deus nunca vai fazer isso com você. Gente, será que esse argumento convence? Não dá, né? É bem complicado. E eu lembro que eu chorei muito aquele dia, eu fiquei muito mal. Eu falei, Deus, eu não queria falar isso para ele. Eu queria chegar para ele e dizer, olha, você pode chegar na minha igreja hoje, ou em qualquer igreja, você vai ser amado, você vai ser acolhido, as pessoas vão cumprir aquilo que está falando na Bíblia sobre amar o próximo. Mas eu não podia falar aquilo para ele. E daí, naquele dia, eu decidi, não. Então, é o seguinte, a partir de hoje, eu tomo como missão que eu vou nas igrejas e vou ensinar a igreja a amar as pessoas. Eu vou ensinar a igreja a amar os gays, eu vou ensinar a igreja a amar as lésbicas, eu vou ensinar a igreja a amar os transexuais, os travestis, ou quem for que seja. O endividado, não sei, quem tiver à margem da sociedade, eu vou ensinar. E quando eu cheguei na igreja para começar a compartilhar sobre isso, sobre amor ao próximo, o que que eu me deparei? Eu me deparei com uma outra realidade, pior ainda do que eu pensava. A igreja não estava conseguindo nem lidar com a sua própria sexualidade, dirá receber essas pessoas. Gente, o que eu comecei a ver é que tinha muita gente ligada à liderança, muita gente ligada à igreja, pessoas que amam Jesus, pessoas que querem ter uma vida com Deus, pessoas que querem ter um compromisso com Deus, mas vivendo de uma forma muito complicada. Pessoas viciadas na masturbação, pessoas viciadas na pornografia, pessoas que estão com problema no seu casamento, que muitas vezes está aí mesmo assim vivendo uma vida de traição. Eu estou falando de pastor, eu estou falando de líder, eu estou falando de pessoas que amam Jesus, pessoas que têm vivido numa prisão, pessoas que não estão conseguindo lidar com a sua própria sexualidade. E quando a gente fala de sexualidade, ainda é um tabu. Então, é muito fácil. Ontem até estava falando no seminário. Você chega na frente de alguma igreja ou, sei lá, em qualquer lugar, você vai cumprimentar um pastor que é obeso. Você fala, nossa, que bênção. Mas se você fica sabendo de outro pastor que adulterou, você já manda ele para o inferno. Mas engraçado, o outro pastor também é um glutão. A Bíblia fala que ele pode ir para o inferno por causa do pecado dele. Mas você não mandou ele para o inferno, você mandou o pastor que talvez tenha um problema nessa área. Então, por que eu estou falando isso? Porque é um tabu. A sexualidade é um tabu, é complicado. E é uma coisa que geralmente a gente esconde. Como é uma área que ninguém não está acessível a todo mundo, a gente tem a mania de querer esconder, né? Não, deixa eu esconder isso porque ninguém vai mexer. Ou senão eu dou conta, não precisa ninguém se meter, eu não vou falar com ninguém porque eu vou dar conta. E o que que tem acontecido? Muita gente tem sofrido calado, muita gente tem vivido uma vida medíocre com Deus porque não tem conseguido viver com essas questões, não tem conseguido romper nessa área. Então a gente vai falar um pouquinho nessa noite. Isso faz um pouquinho parte da minha história, porque que eu estou aqui nessa noite para compartilhar com vocês. A gente tem um seminário lá na base que se chama SEIS, Seminário Intensivo de Sexualidade. Essa escola acontece 3 vezes por ano e a gente tem a oportunidade de receber pastores, líderes, membros de igreja, pessoas que estão passando por problemas na área de sexualidade. Nós temos a oportunidade de receber essas pessoas e ficar com elas ali de forma integral por 30 dias. Então, lá é abordado vários assuntos. Então, essa impressão que eu estou falando para vocês não é uma coisa de uma igreja ou outra que eu fui, mas a impressão de uma pessoa que todos os anos está recebendo várias pessoas de igreja, de líderes. Então, vamos abordar isso? Então, a igreja precisa falar de sexualidade. Infelizmente, a gente tem visto um alto índice de pessoas nas igrejas com DST. Alana, isso está acontecendo. Tá, gente. Tá, a gente que trabalha nessa área, volta e meia aparece alguém preocupado, compartilhando, falando que está com DST. Pessoas, né, dentro da igreja com HIV. Hoje eu tenho a oportunidade de ministrar junto com o Celso, uma pessoa muito séria, uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Ele conta o testemunho dele. Hoje ele, ele trabalha nessa área de sexualidade, mas o Celso, ele, por muito tempo, ele fez parte daquele ministério do Reinhard Bunk, e eles faziam impactos evangelísticos pelo mundo inteiro. E ele diz que eles ministravam e eram milhões de pessoas, pessoas se arrependiam e aceitavam Jesus. E ele era requisitado no Brasil inteiro para pregar. Só que ele tinha uma vida dupla. E ele não conseguia, ele tinha dificuldade de abrir isso com a liderança. E ele tinha uma atração por travestis. E numa dessas recaídas que ele tinha, ele conseguiu manter uma vida dupla, ele contraiu HIV. Ele costuma dizer que quando ele contraiu HIV, ele recebeu vida, mas que ele poderia ter recebido vida de uma outra forma. Então, isso não é uma coisa distante da gente, isso é uma realidade. Hoje ele também faz parte lá da equipe dos seis. Ele também tem levado a palavra de Deus, essa questão da sexualidade, mas é uma realidade, tá? Isso acontece dentro da igreja. Então, a gravidez indesejada. Aí o que, que acontece? O que, que acontece com a galera da igreja? A menina engravida, qual que é a primeira coisa que geralmente a liderança e as pessoas da igreja falam? Tem que casar. Né? Aí não é só um problema, gente, é 2, 3, 10 problemas. Né? Porque daí a pessoa casa, né, totalmente com a motivação errada, né, casa por causa de uma gravidez indesejada, e daí o que acontece? Aí o resultado é esse índice que a gente tem de divórcio. A média de divórcio é de 1 a 2 anos depois de casamento, e o maior índice de divórcio hoje é no meio cristão. É ridículo falar isso, mas é no meio cristão. Então, é uma realidade também. O adultério, gente, sinceramente, isso tem sido muito comum, não deveria, mas é algo muito comum. A gente, o tempo todo, também está lidando com isso, com o adultério de pessoas que amam Jesus, mas que não têm conseguido dar conta porque guarda isso, né? Abortos, pornografia, isso aí, né? Pornografia já é básico, né? Isso aí, não é verdade? Isso aí já não é, parece que não é nem problema mais, porque já faz tão parte, né? Já parece que já faz tão parte da realidade que a galera nem costuma falar muito. E ontem eu estava até falando com o pessoal no congresso que não tem problema, gente. A pornografia agora, ela evoluiu. Né? Os crentes evoluem, gente. Agora existe a pornografia gospel. Tem gente que falou, glória a Deus! Já existe a pornografia gospel. Para que você vai ver pornografia, essa imundícia, se você pode ver a pornografia remida? A pornografia é para os crentes, sabia? Você vai ver a pornografia por casais casados. Ou seja, estão na bênção, né? Casais casados. E vão fazer posições que não são pecado. Ou seja, o sexo anal, que é do FERPA, ou o sexo oral, que para muitos é do FERPA, né? Ali no gospel você não vai ver. Você vai ver o papai e mamãe bem bonitinho, né? E vai ficar na bênção. E também tem o polidense também, gospel. Já tem escolas lá nos Estados Unidos ensinando o polidense remido. Porque esse é de Deus, viu? As mulheres não vão precisar abrir tanto a perna. E ela vai fazer isso ao som de louvores, que entronizam a Deus. Gente, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso está acontecendo. Tá? Já existe essa indústria do gospel pornográfico. E está bombando. Tá? E tá bombando. E sabe o que é o pior? É que muitos cristãos têm caído nessa, achando que estão na bênção, é remido, né? É de Deus, é gospel, então estamos na bênção. E aí, muitos dos casamentos também têm se afundado, né? Porque uma coisa puxa a outra. Então, a homossexualidade, né? Muita gente tem vivido isso dentro da igreja, tem sofrido com isso. Algumas igrejas mais de doutrina, eu percebo que sofrem mais, porque existe esse preconceito, até para se abrir, até para falar disso, até para discutir sobre isso. Isso é muito complicado, mas existe. Né? A prostituição nem se fala. E o sexo ilícito, né? O sexo feito fora da aliança, fora da bênção de Deus. Então, a gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre a diferença do sexo e da sexualidade. É, geralmente, quando a gente fala a palavra sexo, eu dou uma perguntada. O que, que vem na sua cabeça? O que, que vem na sua mente quando se pronuncia essa palavra? É muito interessante, porque a galera começa a falar no proibido. Ai, pecado. É, sujo. Geralmente, são coisas assim, tipo, que não deveria ser. Tudo que sexo não é algo sujo, algo que é proibido, é algo que é obsceno. Né? Que cor que vem na sua mente? Cor do pecado. Tipo, sexo é pecado. Né? Preto? Vermelho? Deus o livre, hein, seus racistas. Aliás, essa igreja é meio racista, né? Não, é tudo que ela não é racista. Na verdade, eu como branca... Não, vamos mudar de assunto. Deixa quieto. Então, vamos lá. Diferença de sexo e sexualidade. Então, tudo que a gente precisa é desconstruir essa coisa do sexo, né? Olha lá. A Yolanda rachando de rir, né, Yolanda? Eu vou vir colocar você para falar aqui da diferença de sexo e sexualidade. Vem? Ela gosta de falar sobre isso, gente. Aí, vamos lá ver a diferença. Sexo refere-se às categorias com base biológica, de fêmea e macho. Na verdade, quando a gente fala a palavra sexualidade, a gente já imagina sexo, né? Mas não é isso. Olha, sexualidade é tudo que tem a ver com ser homem e mulher, masculino e feminino, como pensamos sobre nosso corpo e como nos sentimos em relação a ele. Nossos relacionamentos uns com os outros, como crescemos, mudamos e como nos reproduzimos. Então, sexualidade vai muito além de sexo. É como a gente se comporta, é como a gente vê a vida, é como a gente se relaciona uns com os outros. Tudo isso é sexualidade. Qual que é a origem da nossa sexualidade? A nossa sexualidade surgiu do nada? A nossa sexualidade também surgiu de uma explosão do nada e daí se formou tudo? Não, né, gente? A nossa sexualidade ele surgiu de Deus. O ponto de partida é Deus. Então, vamos lá. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Está lá em Gênesis 1:28. Então, tá. A nossa origem é em Deus. O engraçado é que, na Bíblia, Deus fala que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então, eu acredito que, quando ele nos formou, ele colocou atributos dele. Né? Ele nos fez de uma forma como expressando quem ele era de alguma forma, né? Porque senão ele não colocaria que nós seríamos a imagem e a semelhança dele. Então, lá, não é macho ou fêmea, é macho e fêmea. Sendo que o propósito da nossa sexualidade é a vontade de Deus em expressar quem ele é por meio de uma imagem macho e fêmea em relacionamento. E é legal que quando você olha para a mulher, você começa a analisar e você começa a ver coisas que fazem parte da natureza de Deus. A mulher tem esse dom de gerar, né? A mulher ela tem um útero, ela é engravida, ela tem filhos, né? E eu creio que Deus ele é assim, ele gera a vida, né? Ele tem esse dom, esse atributo de gerar a vida, e ele deu isso para a mulher. E para o homem, ele também deu essa questão de plantar, de semear a semente, né? Então, quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez em perfeição, um conjunto. Né? Ele quis que essa criação também expressasse alguma forma, de alguma forma o que Deus é. A identidade de Deus. Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí está no meio deles. O que a gente entende quando a gente vê a Bíblia, a gente vê que Deus é um Deus relacional. Por algum motivo, ele poderia ser único. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas até na questão da questão do próprio Deus, ele se relaciona. Na própria Trindade, quando é Deus, Filho e Espírito Santo, parece que existe uma unidade, parece que existe essa coisa relacional. E ele também expressa isso na criação. Né? Ele poderia ter feito só Adão e ponto. Né? Adão estava lá no jardim do Éden, estava lá interagindo com os animais, estava lá colocando nomes. Estava muito bom. Por que que, de alguma forma, Deus olhou para aquilo e viu a necessidade de criar Eva? De graça? Porque estava meio sem graça com os animais? Adão nem sentiu falta disso, ele nem sabia o que era isso. Por algum motivo, Deus ele queria expressar quem ele era nas inter-relações humanas. E Deus, então, criou Eva. Mas isso faz parte do caráter de Deus, então ele é relacional. Nele digo, no qual também fostes feitos herança, havendo-se deleites conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Isso fala um pouquinho dessa coisa de Deus relacional, dele querer se relacionar. Quando Deus criou o homem, ele disse uma única coisa sobre ele. Não é bom que o homem seja só. A fundamentação da nossa identidade está nos relacionamentos. E toda a nossa identidade só encontra sua plenitude nas relações interpessoais e relacionamentos curados em sua verdadeira identidade. Agora, vamos lá. Deus está lá, na sua criação, ele olha para Adão e ele faz Adão conforme a sua imagem e semelhança, coloca atributos que pertencem a Deus, coloca Adão como alguém criador também, porque, de alguma forma, ele ajudou a colocar o nome dos animais, ele estava ali cuidando, colocou atributos dele. E aí, ele, por ser esse ser relacional, ele sonhou isso para o ser humano, e aí ele viu Adão e falou assim, cara, vou ser legal com você, hein? Vou criar uma tchutchuca para você, gatinha. E vai lá Deus e cria Eva para Adão. E ele tem, com esse propósito, ele tem essa coisa relacional, de que eles possam desfrutar desse relacionamento. Não é bom que o homem seja só. Gênesis 2, 18. Então, quando você olha para isso, você vê o cuidado de Deus. Quando ele estava formando lá Adão e Eva, Adão já estava formado, formando a Eva, ele faz o seu cabelo, faz o seu corpo, começa a fazer lá todo o seu sistema e tudo mais. Quando ele chega no órgão sexual da Eva, será que ele olha para o lado, muda de assunto, deixa se criar sozinho? Sim ou não? Não? Sim? Gente, Deus criou o órgão sexual da mulher. Deus criou o órgão sexual do homem. Foi ele que fez, ele não olhou para o lado. Ele não achou que era uma coisa suja, né? Deus sonhou com isso, Deus planejou isso nos mínimos detalhes. Né? Deus já estava sonhando com isso, Deus já estava pensando sobre a sexualidade do ser humano. Não foi um acidente, nada do que Deus faz é um acidente. Então, Deus criou o homem e também a mulher, cria identidade sexual, a sexualidade e o sexo. Então, Deus cria o sexo como algo sem pecado e totalmente puro. E é um presente ao casal, onde um abre mão do seu próprio corpo, prazer e felicidade para realizar o outro. Gente, esse foi o plano de Deus. É perfeito quando um casal pode desfrutar dessa intimidade, né? E, ao contrário de que algumas pessoas pensam, algumas religiões, Deus não fez o sexo só para procriação, não. Né? Ele fez todo um sistema, colocou terminações nervosas no homem, na mulher. Né? Ele é detalhista nos mínimos detalhes. Ele fez, inclusive, uma estrutura de corpo para que os dois usufruísse e tivessem prazer nessa relação. Então, relação sexual não é só para reproduzir, não é só para ter filhos. A relação sexual ela serve também para ter uma intimidade relacional, e não só isso, para que os dois possam usufruir desse prazer do orgasmo, gente. Isso é de Deus. Orgasmo é de Deus, sexo é de Deus, pênis, vagina, foi Deus que fez. Mas por que a gente tem tanto tabu e é tão difícil a gente falar sobre isso? Porque, infelizmente, o inimigo mesmo, o diabo, o cão, o oze, o capiroto... capiroto. Tudo que é de Deus e tudo que é bom, ele quer distorcer. Tudo que é de Deus e é bom, ele quer roubar. Então, hoje, a área que o diabo tenta mais destruir, mais distorcer, é dentro da sexualidade. É por isso que a gente vive nesse caos. É por isso que está essa loucura, essa distorção. Então, Alana, me fala um negócio. Então tá, Deus fez o sexo, fez o homem, fez a mulher, tudo mais. E aí, quando eu chego na adolescência, começo a sentir tesão, meus hormônios estão à flor da pele. O que, que Deus quer fazer comigo? Porque todo mundo fala que é pecado transar antes do casamento. Mas que tipo de Deus é esse que faz o meu corpo ficar todo louco? Né? Eu quero transar e ele não deixa? Só depois do casamento? Esse Deus é um Deus carrasco? Gente, eu escuto isso. Eu escuto as pessoas falarem, Alana, eu não entendo Deus, porque por que ele colocou esse desejo em mim se eu não posso desfrutar disso? Né? Deus é carrasco? Sim ou não? Não, gente. Quando a gente olha para Salmos, a gente vê os atributos do caráter de Deus. E ele é bondoso, ele é benigno, ele é tardio em se irar. Ele não é nenhum pai que está ali pronto para fazer alguma coisa, coloca ali na palavra algo só para te ferrar. Só para fazer você pecar. Eu vou colocar isso só porque ele não vai conseguir e eu vou colocar um peso sobre ele. Isso não tem nada a ver com Deus. Né? Então, por que Deus colocou todos esses desejos, te fez com hormônios, te fez com vontade? Para que você conseguisse usufruir da sua sexualidade. A diferença que é que está um tempo e no modo. Existe um tempo e um modo para você usufruir disso. E é isso que é o complicado hoje a gente falar, porque muitas vezes tem muita gente que acha que isso é um mero detalhe. Ah, tudo bem, isso aí é muito caretice, ai, só porque está lá em Coríntios, e tipo, a Bíblia é retrógrada, não tem nada a ver isso. Mas o que a gente tem visto é outra coisa na prática. A gente que trabalha com aconselhamento, a gente vê as consequências do sexo fora do casamento. Então, a gente vê lá na área emocional, o que mais acontece é o sentimento de medo, ansiedade, insegurança. Gente, quem está falando isso não sou eu, isso são psicólogos, psiquiatras, pessoas da área médica, isso são estudos sérios. Então, é algo comum que se percebeu em pessoas que se relacionam antes do casamento. Então, sentimento de medo, ansiedade, insegurança, principalmente no futuro, depois que casa, ainda continua isso. Culpa, ciúme, doentio, ira e até depressão. Na área de relacionamento interpessoal, acusações mútuas, desconfiança até por coisas mínimas. Né? Entra também a questão da insegurança. E na área física, tudo isso que a gente tem visto aí hoje em dia. Né? A gravidez indesejada, DST, aborto. Né? Quantas meninas aí têm abortado e têm depois vivido assim, consequências psicológicas terríveis, né, por causa disso. Então, não é só uma coisa de pode e não pode. É legal e não é. Não, gente, na prática a gente tem visto coisas ruins mesmo, consequências com relação a isso. Então, por algum motivo, Deus queria, ele planejou tudo isso. Quando ele fez o homem e a mulher, quando ele planejou o sexo, ele planejou que a gente desfrutasse isso dentro de uma segurança, dentro de uma aliança, para que a gente não viesse sofrer essas consequências. Então, casamento, gente, não é caretice, casamento é proteção. Casamento é aliança. É a união, né? De dois seres e um só, Coríntios fala sobre isso, se torna uma carne só, e é a celebração da existência de Deus. E os benefícios do sexo de Deus? Comunhão, intimidade, prazer sexual, isso é muito importante, dar amor, o ágape, o eros, gerar filhos, alivia a tensão, isso é muito bom, combate a depressão. Né? Então, os casais aí, já que estão na bênção, que já é casado, né, tá evitando ter depressão, revitaliza o corpo, dorme, que é uma beleza, né? Tem um sono com melhor qualidade, estimula a mente, melhor rendimento no trabalho e ainda queima calorias. Olha que beleza, né? Então, se você é casado, você está na bênção, você está desfrutando disso. Agora, se você é solteiro, guarda o seu coração. Porque o que Deus sonhou para você é que você realmente desfrute desse cuidado de Deus, que você desfrute dessa aliança que Deus quer. Porque Deus também está nessa relação, né? Então, que você desfrute desse cuidado, dessa proteção, dessa aliança de Deus. Isso é muito saudável. Né? As pessoas que têm experimentado isso, a gente, pessoas que se guardaram, que tiveram uma vida dedicada mesmo a guardar seu coração, têm colhido bons frutos. Portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alerta e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, vamos falar sobre os pecados sexuais. Ao contrário do que muita gente pensa, defraudação é pecado. Né? Defraudação é você gerar um desejo que você não despertar desejo, excitação que você não pode suprir. Então, isso acontece muito na igreja, a gente vê isso muito com jovens, com adolescentes. Então, nos papinhos de Facebook, Messenger, sempre rola muita defraudação, sempre rola muito papinho. A gente vê, é um clássico dentro da igreja, eu vejo aquelas conversas, né, do cara que olha para a menina, acha gatinha, daí começa a cercar, fala, olha, eu acho que é de Deus a gente ter alguma coisa, vamos orar. Nem sabe se é de Deus ou não, nem parou para orar, o cara só está afim de ficar com a menina, começa a cercar e começa de papinho, depois acaba, nem vou levar isso para frente. Aí fica lá a menina toda bobona, né? Gerou uma expectativa nela, e isso causa até traumas mesmo. Assim. É ridículo, mas é pecado. São situações, às vezes, do dia a dia, pequenos, que você pode estar causando mesmo uma ferida em uma pessoa. Então, defraudação é pecado, é gerar uma expectativa que você não pode suprir. Então, é enganar, despertar desejos ou excitação sexual na pessoa do sexo oposto, mas sem ter condições plenas e lícitas de satisfazer os desejos despertados. Isso também pode acontecer com casais de namorados. Né? Então, naquela coisa da intimidade, o bicho começa a pegar, isso aí é pecado. Lascívia é o desejo incontrolado pelo sexo a ponto de abusar da moralidade pública e privada, levar a pensamentos pervertidos e atitudes imprevisíveis. Prostituição. Né? Não precisa nem falar, né, gente? Prostituição é algo que Deus abomina. Né? Toda a Bíblia existe palavras reforçando isso. Fornicação. Relações sexuais entre pessoas solteiras. Né? Aí você vê lá em Apocalipse 21:8, 1 Coríntios 7:2. Então, a fornicação encontra um sentido amplo para denominar toda forma de impureza sexual. Né? Você vai ter sérias consequências, né, se você praticar a fornicação. Também é pecado. O adultério, a relação sexual extraconjugal. A gente também já tem acesso à pesquisa de pessoas aí que estão no adultério, o que gera isso na vida emocional da pessoa que comete, e também na própria saúde física, já é comprovado pela ciência. Então, a gente vê que cada vez mais o pecado ele leva à morte mesmo, o salário do pecado é a morte. Parafilias, perversões sexuais. Gente, quando a gente começa a dar vazão à carne, quando a gente começa a dar esse lado para a carne, ela é insaciável, ela começa a pedir cada vez mais. Então, você pode começar muito inocente numa pornografia. Não, eu só vou entrar na internet, eu vou olhar umas fotos, tranquilo, vou me satisfazer. Só que é o seguinte, a tua carne sempre vai pedir mais e mais e mais e mais. Ou dentro de uma relação que você tem o seu marido, você está lá se relacionando com ele, daqui a pouco, a gente precisa de um estímulo. Aí começa a procurar pornografia, daqui a pouco a pornografia já não está bom. Tem que precisa de uma terceira pessoa, depois dessa terceira pessoa já não está bom, aí você parte para a troca de casais. Gente, não tem limite, cada vez a carne vai pedindo mais, mais, mais. E o que a gente tem visto é pessoas se destruindo. Esses dias eu estava ouvindo a Andrea, e ela falou de um caso de um rapaz que ela estava aconselhando, de um rapaz que começou na pornografia, começou numa pornografia inocente, né? Porque fala que não tem nada demais. E chegou ao ponto que a carne começou a pedir mais, nada estava bom. E a forma com que ele consegue se satisfazer sexualmente hoje, ele procura os dark rooms de algumas casas especializadas. E o prazer dele, ele só consegue atingir o orgasmo se tiver 7 pessoas numa sala, homens, todos se relacionando, Mas a emoção do negócio é saber que um deles tem AIDS. Então, eles se relacionam entre eles e o prazer, a emoção é saber se você está pegando AIDS ou não. Agora me diz, isso é o quê? É morte, gente. É morte. E a tendência é essa. Quanto mais vazão vai dando para a carne, mais coisas vão acontecendo. Então, vai para essa área de parafilias, né? É ação, resultado de perverter. Mudança do bem e mal. Desmoralização, depravação e moralidade. Então, tem o voyeurismo, né? Uma situação que uma pessoa é observada sem o consentimento, despindo-se nua ou na prática de ato sexual. Tem muita gente entrando nisso aí através do Big Brother, tá? Você está lá assistindo Big Brother, muito inocente. Ah, eu quero assistir Big Brother, você não perde um capítulo. Quando você vê, você está entrando nisso aqui, tá? Então, às vezes, isso entra na sua vida de uma forma muito sutil. Exibicionismo, expor os órgãos genitais a pessoas do sexo oposto e vice-versa, em geral, num lugar público. Fetichismo, excitação sexual através de manipulação ou observação objetos inanimados. Gente, tem gente que só chega ao orgasmo se fazer sexo com a natureza. Casca de árvore, frutas. É verdade, isso existe. É verdade, até com pneu, né? Já vi um caso de um rapaz que ele não podia ver um pneu. Então, você vê onde que as pessoas podem chegar. Proterismo, excitação sexual resultante de encostar ou esfregar o órgão genital em outra pessoa, completamente vestida, sem o consentimento dela. Tem um monte de gente fazendo isso, achando o máximo, pegando ônibus só para praticar isso, né? Então, vigia na terra a galera aí do ônibus. Ok, o sadomasoquismo, né? É o sadismo, sente prazer em atribuir dor ou humilhação moral a outra pessoa que pode ou não consentir. É, o masoquismo submete ao sofrimento físico e emocional para obter prazer sexual. Bestialidade, zoofilia, excitação e relação sexual com animais. Geralmente, quem foi muito criado em sítio, né? Tem alguém aqui que morou em sítio? Esse é muito comum, gente, a iniciação sexual com animais, para quem mora no interior, essas coisas. Só que, assim, mas o que a gente vê não é só a gente do interior também, né? Tem a galera que tá nessa vibe aí de procurar cada vez mais coisas aí que possam trazer prazer e estão entrando nessa coisa aí da bestialidade. Eu atendi um rapazinho que ele tinha 16 anos e ele começou a ter relação sexual com a sua cadelinha. E o que aconteceu? Ele pegou uma doença, não lembro o nome, mas é uma doença que só dá em animal. E aí ele ficou uma situação séria, porque o pênis dele ficou inchado, ele não conseguia nem colocar mais roupa, não conseguia fazer mais nada. E aí ele teve que contar para os pais, foi um choque, né? E aí ele veio parar para falar comigo, né? Foi bem constrangedor para ele, mas é uma coisa que acontece, não é uma coisa de outro mundo, não. Isso aí é uma realidade. Necrofilia, excitação sexual decorrente da visão ou contato com o cadáver. Tem pessoas que se masturbam olhando fotos de cadáveres, isso existe. E outras ainda que se dedicam a essa prática, são pessoas que geralmente procuram trabalhar, inclusive, nessas casas aí, tudo que para fazer a exumação, fazer as coisas com mortos, EML, essas coisas, procuram estar envolvido com isso para ter essas práticas. Coprofagia, pessoas que praticam, elas têm prazer em fazer fezes, urina, vômito com sexo. Gente, isso aí é muito degradante, né? Mas tem pessoas que sentem prazer com isso por causa dessa compulsão, né? Dessa coisa de querer sempre mais. Incesto, aí já entra em crime, né? Relação sexual material entre familiares, pais, irmãos, filhos. Na verdade, crime entra mesmo a questão da pedofilia. Mas isso é mais comum do que deveria ser. A gente é uma coisa muito que acontece em todos os lugares, independente de questão social. Isso aí é muito comum. Assédio sexual é um comentário sexual, um gesto, um olhar, palavras sugestivas, repetidas e não desejadas, ou contato físico, considerado repreensível, desagradável, ofensivo e que nos incomoda. Então, tem os crimes sexuais, abuso sexual, o estupro é algo muito presente também. O abuso mais ainda, né, que é essa coisa ainda, a gente vê muito com criança também. Pedofilia. Pornografia, a gente tratou ontem, a gente se aprofundou nisso, é algo muito comum, mas é algo que a gente tem que combater, porque a pornografia também tem consequências, né? E ao contrário do que muitos pensam, que pornografia é, ah, é porque eu sou solteira, Alana, eu preciso descarregar, ou solteira, né? Porque ontem que a gente falou é que as meninas também têm muito problema nessa área. Não é uma coisa só restrita aos meninos, tá? Mas é, quando a pessoa casa, a pessoa que tem problema com pornografia, ela vai continuar tendo problema nessa área. Às vezes ela vai deixar de se relacionar com seu cônjuge para se envolver com pornografia, para ter prazer com pornografia. Então não é algo saudável, é pecado. Não tem como a gente se aprofundar agora. Quem esteve no seminário pôde ver um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre pornografia, masturbação. Hoje a gente não vai poder muito se aprofundar, é só uma introdução mesmo. Tem o sexo virtual, cybersexo, telesexo, que é uma coisa bem da nossa, da pós-modernidade, a tecnologia, né? E cada vez mais as pessoas estão aí. Estão assim, nesse mundo virtual, preferem às vezes ficar nisso do que se relacionar com as pessoas de verdade. Então, gente, isso é um pouquinho da realidade do que está acontecendo. Tem pessoas que vivem isso. Eu sei que tem pessoas que estão passando por dificuldade e, de repente, alguma dessas parafilias que a gente passou, talvez de alguma dessas coisas que a gente passou aí dos slides, dessas debilidades, talvez alguém aqui esteja passando. Isso é coisa séria, isso não é brincadeira. E eu queria falar para você que tem passado por isso que existe uma solução para você. Você pode vencer isso com a ajuda de Deus. Ele é o maior interessado em curar a sua sexualidade. Ele é o maior interessado em trazer algo novo para a sua vida. Tá? E é por isso mesmo que ele tem feito, que eu tenho visto pessoas sendo transformadas, tendo a sua sexualidade mesmo remida. Então, eu queria chamar você para orar agora. Fica de pé. Vamos ter um tempo de orar mesmo pela nossa sexualidade. Vamos ter um tempo de orar pelas nossas necessidades, pedir para que Deus venha entrar mesmo na nossa identidade sexual. Amém? Deus, no nome de Jesus, Pai, eu me coloco em Tua presença, Deus, pedindo para que o Senhor venha sobre este lugar, Pai, nos constranger com Teu amor, com Teu cuidado, Pai. Eu sei que muitos que estão aqui, Senhor, têm passado por isso, Deus, tem tido problema, Deus, com pornografia, Deus, com masturbação, Jesus, com homossexualidade, Pai. Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha tocar, Deus, em cada um que está aqui, Deus. Nós queremos entregar nossa sexualidade para o Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor venha habitar em nossas vidas, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, eu oro, Deus, para que a nossa igreja venha ser sarada na sua sexualidade. Eu oro, Deus, para que a sexualidade do nosso país venha ser sarada, Deus. Porque existe tanta exposição, Senhor. Infelizmente, nós somos conhecidos lá fora, Senhor, por ser um país sexual, Deus. Por ser um país, Senhor, razoável nesse sentido. O carnaval, Deus, a festa da carne, Deus, que é conhecida lá fora, Deus, por seus prazeres sexuais. Deus, nós queremos orar pedindo que o Senhor venha colocar as Tuas mãos saradoras, Senhor, no nosso país, Deus. Nas nossas igrejas, Senhor, na nossa sexualidade, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus.